me faz pensar por que que a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros teus braços. Você não me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos. Eu sempre estou presa em teus laços. É só você chamar que eu vou. Me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos. Eu sempre estou preso em teus laços. É só você chamar que eu vou. Não vai embora. Uma das maiores cantoras do Brasil, Alcione, Você Me Vira a Cabeça, para Edna Martins, de Paraíso do Tocantins. Ela está chegando para fazer parte do Facebook Perfil número 2. Edna, um beijão para você, seja muito bem-vindo. Um abração aos meus amigos de Paraíso e de todo o estado do Tocantins. Dois grandes artistas populares do Brasil, Amado Batista e Leonardo Serenata. Cantar com os meus amigos, pra você fazer serenata nas madrugadas vazias. De sereno, eu violão molhado, eu cantava em sua janela. Eu era o seu namorado.

ele tá sempre ligadinho no nosso programa pela Manga FM. Ô Carlos, um abração para você, um abração para essa turma boa de Manga, lá no meu estado das Minas Gerais. No próximo bloco, Tião Carreiro e Pardinho, Cleiton Aguiar e César e Paulinho. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O nosso ouvinte Martiniano Costa Filho, lá de Paraguaçu, nas Minas Gerais, que curte o nosso programa pelo Objetiva 1 FM do meu amigo Júlio Bueno, me mandou uma mensagem. Cleiton, a minha mãe pediu que eu enviasse essa receita para você e te convidar para qualquer dia você vir aqui experimentar esse doce com a gente, viu? É a dona Alice Ferreira Costa. Dona Alice, abração para a senhora. Eu tô esperando só o Júlio falar assim, vem embora, tô esperando. Eu passei, tem uns 2 anos, tô esperando o Júlio me convidar para voltar em Paraguaçu. Ó, gente, é um doce de marolo. Marolo também é conhecido por araticum e também por bruto cagão. É uma fruta típica do Cerrado, né? Você vai precisar de 1 quilo de marolo, tira a casca, que a casca dele não é boa, não. 2 litros de leite, 1 pitada de bicarbonato, 1 quilo de açúcar cristal e 1 lata de leite condensado. Você vai fazer o seguinte, você vai retirar os favos do marolo, do araticum, passar entre os dedos para tirar aquela... Tem uma areiazinha ali, você tira aquela areia, viu? Serve até para fazer construção. Aí você põe os favos numa panela com um pouco de água e leva ao fogo para cozinhar por 15 minutos. Pegou o favo, tirou a areiazinha, deixa cozinhar por 15 minutos. Aí você deixa esfriar, tira os caroços. Aí uma panela no fogo, você mistura leite, açúcar e bicarbonato até engrossar. Aí você faz o seguinte, você pega os favos que estão separados do marolo, põe lá dentro, pega o leite condensado e aí você vai mexer sem parar, viu? Até aparecer o fundo na panela e atingir ponto de bala, viu? Ponto de bala é quando ele fica bem, bem grudento assim mesmo, né? Então você cozinhou lá por 15 minutos os favos do araticum, misturou, numa outra panela você bota leite, açúcar, bicarbonato e vai mexendo sem parar até engrossar. Só quando você vê o fundo da panela, quando tiver no ponto de bala, que tá bom. Para verificar o ponto, você pinga um pouco do doce em um prato com água fria. Se a calda formar uma bola, é porque tá no ponto, viu? Aí você tira a panela do fogo e bate a mistura até que ela perca todo o brilho. Mas senta o cacete dela sem dó nem piedade. Aí você põe a massa em uma bancada seca e lisa, untada com margarina. Deixe esfriar e corte o doce no formato desejado, né? Então tá bom. Martiniano, um abração pra você. Dona Alice, um abração, viu? O dia que eu for aí em Paraguaçu, vou ir comer esse bolo do marolo, tá bom? Martiniano tá sempre participando. Acho bom, rapaz, quando as pessoas participam aqui do programa. Daí você pode mandar sua participação também, direto no site radioestudiobrasil.com.br, no nosso e-mail programacleitoaguiar@gmail.com ou nos 2 perfis de Facebook, tá bom? O Duplão da Minha Terra, Henrique Tarciso, Mentira. Chega bem perto dos meus olhos, eu quero ouvir olhando em seu olhar, e não me ama. E que tudo acabou. E nossa cama, toda chama se apagou. Mentira, mentira. Nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira. Meu coração me diz que é mentira. Se ainda ontem nos amamos, foi tão lindo o nosso amor. Me diga logo que é um trote, que você brincou, que tudo acabou. Se acaso insistir, te dou um tempo para refletir. E ansioso eu espero ouvir que tudo é mentira.

nem sempre consigo perdoar. Não espere me perder para sentir a minha falta. Não me decepcione, nem sempre consigo perdoar. Não espere me perder para sentir a minha falta, é a frase irretocável de Clarice Lispector. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Daniel e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Toda sexta e todo domingo às 10 horas da noite, a Rede Brasil de televisão apresenta Conexão Brasília com Cleitão Aguiar. Você pode me assistir nos canais locais, por exemplo, nós estamos em Palmas, Tocantins, no canal 5 e no canal 20, Cachoeiro do Itapemirim, Castelo, Guarapari e Piúma, lá no Espírito Santo, no canal 13, Belo Horizonte e Cuiabá, canal 14, Marataízes, no Espírito Santo, canal 22, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, canal 23, Campo Largo, no Paraná, canal 24, Campo Mourão, no Paraná, canal 36, Porto Velho, em Rondônia, canal 38, Goiânia e Aparecida de Goiânia, canal 40, São Caetano, São Paulo, 45, Camaçari, Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro, Francisco Morato, no estado de São Paulo, canal 50, Volta Redonda, canal 58 e Brasília, canal 59. Você pode me assistir também na TV Oi, no canal 1, TV Claro TV, canal 133, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, CTBC 714 e também nas parabólicas e ainda no site www.rbtv.com.br. Hoje eu vou conversar com o prefeito de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Gilmar Olarte. Uma entrevista muito interessante. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Daniel e Samuel, o menino do sinaleiro. Em uma dessas ruas movimentadas e modernas de uma grande cidade, parei em um sinaleiro e uma criança de olhar sofrido e lágrimas nos olhos olhou para mim e começou a me dizer: vai janeiro e vem janeiro, e eu tô neste sinaleiro repetindo a mesma história. Ninguém me dá um trocado, vivo mesmo desprezado, ninguém quer me dar a mão. Minha história dá arrepios, eu sinto calor e frio, não tenho amor de mãe. É assim o meu viver, seu moço, eu sei que você pensa muito mal de mim. Você chega até pensar que eu gosto de roubar, mas não procura saber que dia foi que eu comi. Quero falar com você e você pra não me ouvir fecha o vidro do seu carro e não quer saber de mim. Eu não sou um delinquente, o que passa em minha mente é ter um lar e ser feliz. Em nome de Jesus, moço, eu te peço uma chance pra viver. Você, que eu preciso de

quiser me levar pelo tanto que me deu, sentir-lhe a barba me roçar no derradeiro beijo seu, e ao sentir também sua mão vedar meu olhar dos olhos seus, ouvir-lhe a voz a me embalar num acalanto de adeus. Tome, meu pai, sem cuidado, tome que ao entardecer teu filho sonha acordado com o filho que ele quer ter. A Faculdade da Música apresentou o Mestre Toquinho, uma gravação de 1975, O Filho Que Eu Quero Ter. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. A música mais tocada no ano de 2013, Bruno e Marrone, Vidro Fumê. Oi, dia. E com essa música bonita, romântica e apaixonada do Bruno Marrone, Vidro Fumê, acabou-se o Que Era Doce. Chega ao fim, mais um programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Muito obrigado a você que me ouviu pelo Sistema Mundial de Comunicação, aí na emissora da sua cidade, ou pelo milagre da internet, em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um beijo, um abraço e um queijo. Tchau! Você acabou de ouvir o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Joaquim Antônio Soares de Piracicaba, no estado de São Paulo, fez contato comigo e disse: Cleiton, eu escuto seu programa pela internet todos os dias e achei muito interessante esse quadro, a trilha sonora da minha vida. E eu gostaria que você tocasse uma música. O Joaquim, eu não tinha essa música, mas aí eu fui ao meu assessor de músicas difíceis, antigas e raras, que é o professor Júlio César Rezende, lá em Patos de Minas. Rapidinho ele arranjou, né? O Julinho só não consegue arrumar a música que ainda não foi gravada. Na trilha sonora da vida do Antônio, Joaquim Antônio Soares de Piracicaba, São Paulo, Tião Carreiro e Pardinho, Fonte de Prazeres. A noite com seu manto me cobre lentamente, trazendo em minha mente lembranças de um amor que foi no meu passado minha fonte de prazer. Mas fiquei a sofrer neste cruel dissabor. A paixão que ainda sinto faz crescer meu sofrimento, revive em pensamento o que eu passei com ela. E sinto no corpo inteiro seus lábios umedecidos e os carinhos atrevidos que eu recebia dela. Jamais senti inveja de alguém em minha vida. Com minha alma ferida e meu peito a suspirar, recordo com saudade os prazeres que já tive. Sinto inveja de quem vive ocupando o meu lugar. Jamais senti inveja de alguém em minha vida. Com minha alma ferida e meu peito a suspirar, recordo com saudade os prazeres que já tive. Sinto inveja de quem vive ocupando meu lugar. Olha aí, rapaz, os criadores e reis do pagode cantando um tango. Tião Carreiro e Pardinho na trilha sonora da vida do Joaquim Antônio Soares de Piracicaba, São Paulo. Fonte de Prazeres, um tango rasgado. Eu sou apaixonado com tango, rapaz. Eu acho que na vida passada eu devo ter sido muito frequentador de bordel, viu? Porque nessa vida eu não sou, não, mas é porque eu gosto demais desses boleros, dessas músicas, tango, essas modas apaixonadas. O avô do João, Cleiton Aguiar, Why So? Da terra do trem do ar, eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Lá sempre tem a boa pinga de alambique e um bom prato é costelinha com tutu. Mas eu prefiro um frango bem temperado, milho verde afogado com quiabo e angu. Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Why so? Será que você sabe de qual estado que eu sou?

uma lágrima rolou. Volte aqui, felicidade, nas asas do beija-flor. Voa, voa, voa, beija-flor, ligeirinho vai dizer pra ela: o meu coração dorme à porta chorando, sentindo a falta dela. Voa, voa, voa, beija-flor, seque as lágrimas do meu olhar. Solidão machuca e fere meu peito, feito espinho de joar. Vai, saudade, alivia minha dor. Vai, saudade, traz de volta o meu amor. Beija-flor, beijou a rosa, me lembrei do teu olhar. Do teu beijo no meu beijo, a gente a se namorar. Beija-flor, beijou a rosa, me lembrei do nosso amor. Me doeu a saudade, uma lágrima rolou. Volte aqui, felicidade, nas asas do beija-flor. Nas asas de um beija-flor. Nas asas de um beija-flor. César e Paulinho, nas asas de um beija-flor, pro João Henrique, pro Camilo, pro Pedro, pra Lúcia, pro Miozão, Zé Pretinho, lá na fazenda Limoeiro do Samambaia, e a turma boa lá, né, o Prosa Ruim, aquela turma boa, né, lá do Santo Antônio do Rivet também, naquelas beiradas de corga ali, agora curtindo o nosso programa, em duas emissoras, pela 96,5 Boa Vista FM lá de Paracatu, e pela 95 FM de Coromandel, a mais nova emissora comercial FM do estado das Minas Gerais. No próximo bloco, vou te ensinar a fazer doce de marolo, também conhecido por araticum e também conhecido por bruto cagão. É já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar.